andrescedesmoral.com.br. Si quieres un novio, este que sea para beber contigo. Y fuá, un francés a la lampada. Yo soy seductor, Si for pra namorar, namore alguém que beba com você. Te faça quebrar a cama e não a cara, bebê. Aproveita que tá solteira e vai curtir sua onda. Combina com as amigas, vira o papo e apronta. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Dá relógio, solo, negona. Vira a cara e tira a onda. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira a cara e apronta. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira o copo e tira a onda. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira a cara e apronta. Namora, namore alguém que beba com você. Que te faça quebrar a cama e não a cara, bebê. Aproveita que tá solteira e vai curtir sua onda. Combina com as amigas, vira o copo e apronta. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira a cara e tira a onda. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira o copo e apronta. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira a cara e tira a onda. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vai no chão, negona. Vira o copo e apronta. Vira na cara, vira no copo. Tu não vira tu coração para mim. Este é meu. Este é meu. This is my. Yo tengo todas las lenguas, pero no quiero. André Cedeiros, o Moral de Ivo Coara.